Capítulo 17: O reavivamento atual. O que Deus planejou para a igreja nesta hora é maior que nossa capacidade de imaginar e orar. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para aprender sobre esses mistérios da igreja e do reino de Deus. Sem o Senhor, não temos percepções suficientes para saber o que pedir em nossas orações. Compreender o que está por vir é importante, porém, não para planejarmos com mais eficácia e desenvolvermos estratégias mais eficientes. É importante para entendermos a promessa de Deus e seu propósito para a igreja. Tudo isso para ficarmos insatisfeitos e apreensivos. A intercessão, proveniente de uma fome insaciável, move o coração de Deus como nada mais o pode mover. O reavivamento não é para os que têm um coração indiferente. O reavivamento causa medo no complacente por causa dos riscos envolvidos. O medroso, com frequência, trabalha contra o movimento de Deus. Algumas vezes dando a vida por isso, achando o tempo todo que está trabalhando em favor de Deus. A decepção diz que as mudanças ocasionadas pelo reavivamento contradizem a fé de seus pais. Em virtude disso, a habilidade concedida a nós por Deus para criar degenera-se e transforma-se na laboriosa tarefa de preservar. O medroso se transforma em curador de museu, em vez de construtor do reino. Outros estão dispostos a arriscar tudo. A fé de seus pais é considerada fundamento digno sobre o qual se pode construir. Eles captaram um vislumbre do que poderia acontecer e não se contentam com menos. A mudança não é uma ameaça, mas uma aventura. A revelação aumenta, as ideias se multiplicam e a expansão se inicia. Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. As atividades de Deus na terra se iniciam com a revelação da humanidade. O profeta ouve e declara. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, esses respondem e são preparados para a mudança. Para compreender quem somos e o que temos de ser, precisamos ver Jesus como ele é. Estamos prestes a ver a diferença entre o Jesus que caminhou nas ruas curando os doentes e ressuscitando os mortos, e o Jesus que reina hoje sobre tudo. Por mais gloriosa que tenha sido sua vida na terra, ela diz respeito ao que aconteceu antes da cruz. Essa mudança de foco virá nesses últimos dias. Ela tem de acontecer para fazer de nós aquilo que Deus nos preparou para sermos. A religião, a forma sem poder, será cada vez mais desprezada no coração daqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. A revelação cria um apetite por ele, e o Senhor não vem em um modelo do tipo sem acessórios. Não existe classe econômica para o Espírito Santo. Ele vem totalmente equipado, cheio de poder e de glória, e quer ser visto em nós como ele é. Um conceito maior. O poder de uma única palavra do Senhor pode criar uma galáxia. As promessas dele para a igreja estão muito além daquilo que podemos compreender. Muitos acreditam que a promessa de Deus diz respeito ao milênio ou ao céu, afirmando que enfatizar o plano de Deus para o momento atual e não para a eternidade é desonrar o fato de Jesus ter ido preparar um lugar para nós. Nossa predisposição em relação a uma igreja fraca cegou os nossos olhos para as verdades sobre nós na palavra de Deus. Esse problema está enraizado em nossa descrença, não em nossa fome pelo céu. Jesus ensinou-nos a viver com esta declaração: o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Essa é agora uma realidade presente que afeta o agora. Não compreendemos quem somos porque temos pouca revelação de quem Jesus é. Sabemos muito sobre sua vida terrena. Os evangelhos estão repletos de informações sobre como ele era, como viveu e o que fez. Todavia, esse não é o exemplo do que a igreja tem de se tornar. O que Jesus é hoje, glorificado, sentado à direita do Pai, é o modelo para aquilo em que temos de nos tornar. Considere a afirmação de abertura deste capítulo. O que Deus planejou para a igreja nesta hora é maior que a nossa capacidade de imaginar e orar. Afirmações como essa levam alguns a temer que a igreja não seja equilibrada. Muitos destacam que devemos ser cuidadosos sobre quanta ênfase precisamos dar àquilo em que temos de nos tornar no momento presente. Por quê? Em grande parte, pelo medo de desapontar-nos. O medo do desapontamento justifica a nossa descrença. E se o pior que puder acontecer for buscar o que está reservado para a eternidade? Deus poderia dizer não. Cometemos o grande erro de pensar que do lado de cá do céu podemos imaginar o que está reservado para o lado de lá. Temendo o excesso, abraçamos a mediocridade como sinônimo de equilíbrio. Tal medo transforma a complacência em virtude. É o medo do excesso que levou os resistentes às mudanças a parecer pessoas de intenções nobres. O excesso nunca fez o reavivamento cessar. William de Ortega afirma: a grande comissão não foi sufocada por causa dos extremistas, mas em razão da condenação de seus opositores. Ele também disse: as divisões ocorrem sempre que o intelecto é entronado como medida da espiritualidade. Não porque os dons são exercitados, como muitos acusam. Não dou a mínima atenção para os avisos de possíveis excessos, vindo daqueles que ficam satisfeitos com a falta de dons. Esta geração é formada por pessoas que assumem riscos, e nem todos os riscos assumidos serão vistos como resultado de uma fé verdadeira. Alguns virão à luz com passos tolos e presunçosos. No entanto, esses riscos têm de ser assumidos assim mesmo. De que outra forma podemos aprender? Abre espaço para os que assumem riscos em sua vida, os que não são bem-sucedidos em todas as tentativas. Eles servirão de inspiração para a grandeza disponível no serviço do grande Deus. O pescador de trutas diz: se o equipamento esbarrar no leito do rio de vez em quando, sei que não estou pescando em boa profundidade. Embora eu não queira honrar nem a presunção, nem o erro, quero aplaudir o esforço e a paixão. Nossa obsessão com a perfeição deu lugar a algumas de nossas maiores falhas. Quando eu ensinava meus filhos a andar de bicicleta, levava-os a um parque com muita grama. Por quê? Porque não queria que se machucassem quando caíssem. Não era uma questão do tipo, se caíssem. O vício da perfeição deu lugar ao espírito religioso. Os indivíduos que se recusam a sair e ser usados por Deus se transformam em críticos daqueles que fazem isso. Os que assumem riscos, aqueles que emocionam o coração de Deus, transformam-se em alvos daqueles que jamais falham, porque raramente arriscam. A vinda da Igreja Gloriosa. A seguir, apresenta uma lista parcial de detalhes mencionados nas Escrituras sobre a Igreja que ainda precisam ser cumpridos. Jesus quer que nos tornemos maduros antes da sua volta. Cada uma dessas passagens fornece um vislumbre profético do coração de Deus neste exato momento. Sabedoria de Deus. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sabedoria deve ser demonstrada por nós agora. Fica claro que Deus tem a intenção de ensinar o domínio do Espírito a respeito de sua divina sabedoria, por intermédio daqueles feitos à sua imagem, nós. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, à parte de Jesus, que é a personificação da sabedoria. A rainha de Sabá quis conhecer de perto a sabedoria de Salomão. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela reconheceu que a sabedoria de Salomão era muito maior do que imaginara. A profundeza dessa sabedoria foi, na verdade, identificada com estes três atributos: excelência, criatividade e integridade. Quando ela viu isso em ação, ficou impressionadíssima. A sabedoria de Deus será novamente vista em seu povo. A igreja atualmente desprezada, ou na melhor das hipóteses, ignorada, será novamente reverenciada e admirada. Ela será novamente um louvor na terra. Excelência é o alto padrão para que fazemos, para o que fazemos, por causa de quem somos. Deus é extravagante, mas não perdulário ou esbanjador. Um excelente coração para Deus pode parecer perdulário para os de fora. Por exemplo, em Mateus 26, verso 8, vemos Maria derramando sobre Jesus um perfume caríssimo, cujo valor equivalia a um ano de salário. Os discípulos acharam que aquele presente seria mais bem proveitoso se fosse vendido e o dinheiro distribuído entre os pobres. Em 2 Samuel 6, 14, o rei Davi humilhou-se diante do povo ao tirar as suas vestes reais e dançar desmedidamente diante de Deus. Mical, sua esposa, o desprezou por causa daquela atitude. Em consequência disso, ela não teve filhos até o dia de sua morte. Ou por ser estéril, ou por falta de intimidade com seu marido. Essa foi uma perda trágica causada pelo orgulho. Nessas duas situações, os de fora consideraram as ações extravagantes desses adoradores como ações perdulárias. Deus é bom. A excelência vem quando vemos as coisas da sua perspectiva. Ao buscar essa virtude, fazemos tudo para a glória de Deus, com todas as nossas forças. Um coração de excelência não abre espaço para a pobreza de espírito, que afeta muito do que fazemos. Criatividade não é só vista na restauração plena das artes, mas também na natureza do povo do Senhor, que sempre busca formas novas e melhores de fazer as coisas. É uma vergonha para a igreja abraçar o padrão de comportamento da previsibilidade, chamando a isso de tradição. Temos que rever quem nosso Pai é, por intermédio da expressão criativa. A igreja, com frequência, é culpada de evitar a criatividade, porque ela exige mudança. Resistência à mudança é resistência à natureza de Deus. Em razão dos ventos da mudança estarem soprando, será fácil distinguir entre aqueles que estão satisfeitos e os que têm fome. A mudança traz à luz os segredos do coração. Essa unção também trará novas invenções, avanços na medicina e nas ciências, e novas ideias para os negócios e a educação. Novos sons de música nascerão na igreja, assim como outras formas de arte. A lista é interminável. O céu é o limite. Acorde e crie. Integridade é a expressão do caráter de Deus visto em nós, e esse caráter é a santidade do Senhor. Santidade é a essência da natureza de Deus. Não é algo que ele faça ou deixe de fazer. É quem ele é. E o mesmo é verdade em relação a nós. Somos santos porque a natureza de Deus está em nós. A santidade começa com o coração separado para Deus e torna-se evidente na natureza de Cristo, vista por nosso intermédio. Se conseguirmos manter a bela expressão da santidade de Deus longe das mãos sujas da religião, as pessoas serão atraídas para a igreja, assim como são atraídas para Jesus. A religião é entediante, mas não só isso, ela também é cruel. Tira a vida de tudo que é bom. A verdadeira santidade é animadoramente boa. A rainha de Sabá ficou sem fala diante da sabedoria de Salomão. É tempo da igreja, ou da sabedoria da igreja, fazer o mundo ficar novamente sem fala. A igreja gloriosa, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. A intenção original de Deus para a humanidade é vista nessa passagem: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Temos de viver na glória de Deus. Esse era o seu objetivo ao criar a humanidade. Nosso pecado fez a flecha de seu propósito ficar aquém de suas expectativas. A glória de Deus é manifestada na presença de Jesus. Imagine isto, um povo que esteja continuamente consciente da presença de Deus, não na teoria, mas na prática, por meio da presença real de Deus sobre ele. Seremos uma igreja em que Jesus é visto em sua glória. É a presença e a unção do Espírito Santo que dominarão a vida cristã. A igreja será radiante. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. A noiva sem mancha nem ruga. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Imagine uma bela e jovem mulher preparada para o casamento. Ela cuida de si mesma ao se alimentar corretamente e fazer os exercícios de que necessita. A mente dessa moça é arguta e ela é emocionalmente segura e livre. Ao olhar para ela, você jamais saberia que ela fez algo errado. A culpa e a vergonha não obscurecem o seu semblante. Ela compreende a graça e a exala. De acordo com Apocalipse 19, verso 7, ela preparou-se. O romance faz isso com você. Conforme Larry Handoff expõe, é uma perversão esperar que o noivo vista a noiva para o casamento. A igreja tem de se preparar. As ferramentas estão disponíveis para esse evento e a igreja agora só tem de usá-las. Essa noiva é a descrição bíblica da noiva de Cristo. Quando vemos como Deus é grande, não questionamos a sua habilidade de fazer tal casamento acontecer. Paulo diz aos Coríntios que não queria retornar àquela igreja até que a obediência deles fosse completa. Esse é o coração de Deus para a igreja, e portanto, Jesus, o perfeito, retornará àquela que é sem manchas quando considerar a nossa obediência completa. Unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé. O que aqui é denominado unidade da fé é a fé que trabalha por intermédio do amor mencionado em Gálatas 5, verso 6. Amor e fé são dois aspectos essenciais da vida cristã. A fé vem da palavra de Deus, em especial a palavra falada vigorosamente. Fé é o que agrada a Deus. É a confiança ativa nele como nosso Pai Abba. Só ele é a fonte dessa fé. Quando o Senhor fala com seu povo, o resultado é a fé. A unidade da fé quer dizer que ouviremos sua voz juntos e realizaremos grandes façanhas. É um estilo de vida, não apenas um conceito, como quando temos unidade em nossas ideias sobre a fé. As façanhas do reavivamento presente e vindouro suplantarão todas as realizações da igreja juntas em toda a sua história. Mais de 1 bilhão de almas serão salvas. Estádios ficarão lotados 24 horas por vários dias seguidos, em que incontáveis milagres serão realizados. Curas, conversões, ressurreições e libertações. Tantos milagres que não poderemos contar. Não haverá nenhum palestrante especial, nenhuma pessoa conhecida por fazer milagres, apenas a igreja sendo o que Deus a chamou para ser. E tudo isso representará o florescimento da unidade da fé. Revelação é o conhecimento do Filho, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O apóstolo João, certa vez, reclinou a sua cabeça no seio de Jesus. Esse apóstolo era chamado de aquele a quem Jesus amava. Perto do fim de sua vida, na ilha de Patmos, ele viu Jesus de novo. Dessa vez, Jesus não se parecia em nada com aquela da última ceia. Seus cabelos eram brancos como a neve. Os olhos, uma chama de fogo, os pés como bronze em uma fornalha. Deus sentiu que essa revelação era digna de um livro, o livro de Apocalipse, também conhecido como a Revelação de Jesus Cristo. Toda a igreja receberá uma revelação revigorante de Jesus Cristo, especialmente por intermédio desse livro da Bíblia. O que hoje representa um mistério será compreendido. E a revelação lançará a igreja em uma transformação distinta de todas as vivenciadas em épocas anteriores. Por quê? Porque à medida que o vemos, nós nos tornamos como ele. Se a revelação de Jesus é o foco primário do livro de Apocalipse, também temos de admitir que a adoração é a resposta essencial. A crescente revelação de Jesus será medida por novas dimensões da adoração, as experiências coletivas na sala do trono. Um homem maduro, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um atleta olímpico jamais chegará a competir nas Olimpíadas só por causa dos seus dons. Essa conquista representa a poderosa combinação de um dom que chega a seu pleno potencial por intermédio da disciplina. Essa é a imagem da Igreja chegando à maturidade. Uma ação singular em que todos nós funcionamos juntos como se fôssemos apenas um. Todos os membros da Igreja trabalhando em perfeita coordenação e harmonia, complementando a função e o dom uns dos outros, conforme direcionados pelo cabeça. Essa não é uma promessa para ser preenchida na eternidade. Não acredito que o versículo esteja falando da perfeição humana, mas ao mesmo tempo penso haver uma maturidade de função sem ciúmes, que se desenvolve à medida que a presença se torna mais manifesta. Precisamos abraçar isso como algo possível, só porque o Senhor disse que é. Cheios de toda a plenitude de Deus. É conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Imagine uma casa com muitos cômodos. Essa casa representa a nossa vida. Todo cômodo que permitimos que o Senhor toque com o seu amor, fica cheio de sua plenitude. Essa é a imagem desse versículo. A Igreja conhecerá o amor de Deus por experiência. Isso vai além da nossa habilidade para compreender. Esse relacionamento de amor íntimo com Deus ajuda-nos a receber tudo o que Ele desejou liberar para nós, desde o início dos tempos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A experiência do amor de Deus e a correspondente plenitude do Espírito são as realidades necessárias para nos levar à medida da plenitude de Cristo. Jesus será visto fielmente na Igreja, assim como o Pai era visto fielmente em Jesus. Os dons do Espírito plenamente expressos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Essa passagem, que é uma citação de Joel 2, ainda não foi cumprida totalmente. Seu cumprimento inicial está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mas seu alcance é muito maior que aquela geração poderia cumprir. Primeiro, todos os povos nunca foram tocados por esse reavivamento. Contudo, isso acontecerá. No movimento vindouro de Deus, as barreiras raciais serão quebradas, como também as barreiras econômicas, sexuais e etárias. O derramamento do Espírito na última geração tocará todas as nações da Terra, liberando os dons do Espírito na medida da plenitude sobre o seu povo e por intermédio dele. Em 1 Coríntios 12 a 14, encontramos um maravilhoso ensino sobre a operação dos dons do Espírito. No entanto, ela é muito mais que isso. É a revelação de um corpo de cristãos que vive no domínio do Espírito. Algo essencial para o ministério dos últimos dias. Essas manifestações do Espírito Santo serão levadas para as ruas onde devem estar. É ali que elas atingem o seu pleno potencial. Essa geração cumprirá o clamor de Moisés para que todos do povo de Deus sejam profetas. Carregaremos a unção de Elias na preparação para o retorno do Senhor, exatamente da mesma forma pela qual João Batista carregou a unção de Elias e preparou o povo para a vinda do Senhor. Obras maiores. Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A profecia de Jesus de que faremos coisas ainda maiores que as feitas por Ele estimulou a Igreja a procurar um sentido abstrato para essa declaração tão simples. Muitos teólogos buscam honrar as obras de Jesus como inatingíveis, a religião adotada pela descrença. Quando ignoramos o que Deus mesmo prometeu, com a desculpa de que o fazemos para honrar a obra de Jesus na terra, nós o desagradamos com a nossa atitude. A afirmação de Jesus não é tão difícil de compreender. Maiores quer dizer maiores, e as obras às quais ele se refere são sinais e maravilhas. Não seria incongruente para ele ter uma geração que lhe obedecesse e por isso fosse incapaz de ir além da marca mais alta de água. Ele nos mostrou o que uma pessoa plena do Espírito pode fazer e o que milhões poderiam fazer? É isso que ele quer nos ensinar e é disso que trata essa profecia. Explica-se com frequência que esse versículo diz respeito à quantidade das obras, não à qualidade. Como você pode ver, milhões de pessoas deveriam ser capazes de ultrapassar os números de obras que Jesus fez, só porque somos muitos. No entanto, isso reduz a intenção da afirmação. Em grego, a palavra maiores é mizon. Há 45 ocorrências desse termo no Novo Testamento, sempre usado para descrever qualidade e não quantidade. Venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não é o tipo de pai que nos dá uma ordem para fazer algo, sem ter a intenção de responder totalmente a nosso pedido. Deus nos orienta a fazer essa oração porque em seu coração quer cumpri-la. As orações mais seguras são aquelas que Ele mesmo nos disse para fazer. A resposta do Senhor é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, e de acordo com o seu poder que atua em nós. Jesus disse que retornaria depois que o Evangelho do Reino fosse pregado em todo o mundo, e depois viria o fim. A compreensão atual que se tem dessa ordem de pregar o Evangelho do Reino é que devemos anunciar uma mensagem que leve o maior número de pessoas possível à conversão. No entanto, o que pregar o Evangelho do Reino significa para Jesus? Todas as ocasiões em que ele fez isso ou ordenou que fizéssemos foram acompanhadas de milagre. A mensagem deveria ser a declaração do Senhorio do Senhor e do seu domínio sobre todas as coisas, seguida pelas demonstrações de poder para ilustrar que o Reino de Deus está invadindo o mundo por intermédio de sinais e maravilhas. Considere, em outras palavras, o que diz essa promessa. Haverá uma geração de cristãos que pregará como Jesus pregou, fazendo o que ele fez em todas as nações do mundo antes do fim. Essa é uma promessa e tanto. A realidade presente do reino será manifestada e realizada na vida diária do cristão. O reino irromperá neste mundo em todos os pontos em que o cristão orar com fé. O senhorio de Jesus será visto e a dádiva de seu governo será experimentada. Enquanto a expressão plena dessa passagem estiver reservada apenas para a eternidade, jamais compreenderemos o que Deus quer fazer ainda neste tempo. É hora de explorarmos tal possibilidade. A igreja explosiva. Não seria maravilhoso ter igrejas tão explosivas no campo sobrenatural, a ponto de termos de encontrar meios para acalmá-la? Foi isso que Paulo teve de fazer com a igreja de Corinto. As instruções a respeito dos dons do Espírito foram dadas a um povo que tinha tanto a ponto de necessitar organizar o seu potencial. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Você não pode organizar o que não tem. Tudo deve ser feito antes que se possa acrescentar uma estrutura para torná-lo mais eficiente. A ordem é um substituto fraco para o poder. No entanto, se você tem muito poder, precisará de boa ordem. Só nesse caso, a ordem acrescentará uma nova dimensão para o papel de poder da igreja. Povo amoroso, não ideias amorosas. Quando eu discutia o movimento atual de Deus com um cessacionista, ele me disse que eu estava enganado quanto à minha busca por um evangelho de poder. Informou-me que os milagres haviam cessado com a morte dos 12 apóstolos. Afirmou ainda que os milagres de cura, os testemunhos de famílias restauradas, o novo zelo pelas escrituras e a paixão para dar testemunho do amor de Deus eram provavelmente obras do demônio. Então eu lhe disse que seu demônio era muito grande e seu Deus muito pequeno. Para ficarmos confortáveis em relação à nossa condição atual, a Igreja criou doutrinas que justificam suas fraquezas. Algumas fizeram tais fraquezas parecer força. Essas são doutrinas do demônio. Embora eu honre as pessoas que acreditam nisso e goste delas, não sinto necessidade de honrar tais despautérios. Se acreditamos que já chegamos à plenitude do que Deus tem em mente para a sua igreja, somos os seres que mais inspiram compaixão. Toda a história da igreja estruturou-se na revelação parcial. Tudo o que aconteceu na igreja nos últimos 1.900 anos ficou aquém do que a igreja primitiva tinha e perdeu. Cada movimento de Deus foi seguido por outro, só para restaurar o que foi perdido e esquecido. E ainda não chegamos ao padrão que eles alcançaram, para não mencionar a necessidade de ultrapassar a marca. Todavia, nem a igreja primitiva cumpriu a intenção plena de Deus para o seu povo. Esse privilégio foi reservado àqueles que têm de correr o último trecho dessa corrida. Esse é o nosso destino. Por mais maravilhosas que sejam as nossas raízes espirituais, elas são insuficientes. O que foi bom ontem é deficiente hoje. Insistir que fiquemos com aquilo pelo qual nossos pais lutaram é insultá-los. Eles arriscaram tudo para buscar algo revigorante e novo em Deus. Isso não quer dizer que tudo tem de mudar para deixar fluir o que o Senhor está dizendo e fazendo. Apenas que fazemos muitas suposições sobre a correção do que existe atualmente. Esses pressupostos cegam-nos para as revelações que ainda existem nas Escrituras. Na realidade, o que consideramos a vida cristã normal não pode aguentar o peso do que Deus está prestes a fazer. Nosso odre de vinho tem de mudar. Muito pouco do que hoje conhecemos como vida da igreja permanecerá intocado nos próximos 10 anos, alcançando o máximo. Jamais entrou na mente humana o que Deus preparou para nós enquanto estamos nesta terra. A intenção dele é enorme. Em vez de nos limitar por nossa imaginação e experiência, devemos seguir em frente para uma fome renovada das coisas a serem vistas. À medida que, com o abandono arrojado, buscamos aquele que é extravagante, descobrimos que nossa maior resistência brota entre nossas duas orelhas. Contudo, a fé é superior. É hora de deixarmos o Senhor despreocupado quanto a achar ou não a fé na terra. O reino está presente agora. Ore por ele. Busque-o primeiro e receba-o como uma criança. Ele está ao alcance das mãos. A última lição de uma criança. Em uma reunião recente na costa norte da Califórnia, tivemos um notável avanço nos milagres, especialmente para a América do Norte. Surdez, cegueira, artrite e muitas outras aflições foram curadas por intermédio da graça salvadora de Deus. Quando Jesus demonstrou mais uma vez o seu domínio sobre todas as coisas, houve entre 40 e 50 curas nessa reunião, com cerca de 200 pessoas. Um milagre notável aconteceu na vida de um menino de 3 anos, Chris, que tinha os pés tortos. Havia feridas no dorso de seus pés, porque em seu esforço para andar, ele os raspava no carpete. Quando aqueles que auxiliavam na reunião foram liberados para orar pelos doentes, várias pessoas de nossa equipe se reuniram em volta desse menino. Deus de imediato começou a tocá-lo. Quando eles acabaram de orar, puseram o garoto no chão. E pela primeira vez em sua vida, os pés se apoiaram totalmente no chão. Ele olhou, surpreso, para os pés e, abaixando-se, tocou em suas feridas. Um de seus amiguinhos cochichou: "Corra!" De repente, ele começou a correr, exclamando: "Consigo correr!" Não é preciso dizer que aquela noite foi de grande regozijo. Voltamos para casa e assistimos muitas vezes ao vídeo daquela reunião. Ficamos tão entusiasmados com o milagre que demorou um tempo para notarmos que Chris, o menino, estava tentando dizer algo. Minha esposa, que estava segurando a filmadora, lhe havia perguntado: "O que aconteceu com você?" Olhando para a câmera, ele respondeu: Jesus grande, Jesus grande. Em nossa empolgação, sem perceber, mudamos de assunto e perguntamos sobre seus pés. Aqueles que viram o milagre nos forneceram os detalhes. No entanto, à medida que assistíamos ao vídeo, ouvimos o testemunho do garotinho: Jesus grande, Jesus grande. A única coisa que podemos imaginar é que ele teve um encontro com Jesus, que veio até o menino e o curou. Conclusão: essa história, como todas as outras contidas neste livro, é sobre a bondade de Deus, é o testemunho de Jesus. O livro de Apocalipse revela esse princípio. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Um testemunho profetiza novamente o que é possível, declara que outro milagre está agora disponível, ilustra para todos os que ouvirão a natureza de Deus e de sua aliança com a humanidade. Tudo o que o Senhor busca é alguém que acrescente fé ao testemunho dado. Por não ser alguém que age firmado em favoritismo, ele fará por você o que fez por outra pessoa. Por ser hoje o mesmo que foi ontem, ele está disposto a fazer novamente o que fez muito tempo atrás. 2 semanas depois desse milagre de Jesus, mostrei o vídeo em nossa igreja. Nosso povo ficou muito encorajado. Nos 2 dias seguintes, os rapazes foram ao shopping e viram uma mulher andando com uma bengala. Quando pediram para orar por ela, a mulher não aceitou, até escutar a história de Cris, o menino que fora curado. O testemunho desse garoto profetizou sobre a bondade de Deus para ela. E assim a senhora ficou com fome de oração. Os rapazes impuseram-lhe as mãos e o tumor no joelho desapareceu. Eles, por meio da palavra de conhecimento, contaram a ela que Deus também estava curando as suas costas. Ao se tocar nas costas, ela descobriu que o tumor, não mencionado aos rapazes, também havia desaparecido. Outro domingo, ensinei sobre o poder do testemunho e usei a história de Cris como ilustração. Havia uma família de Montana que veio nos visitar, enfrentando um problema similar. O pezinho da filha, torto, estava virado cerca de 45 graus, fazendo-a tropeçar no próprio pé quando corria. Quando a mãe ouviu o testemunho de que Jesus curara um menino que tinha o pé torto, disse em seu coração: Recebo essa cura para minha filha. Depois do culto, ela pegou a criança na creche e descobriu que o pé da menina estava retinho. O testemunho profetizou, a mãe creu e a filha foi curada. A invasão do Senhor continua e continuará interminavelmente. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo ele reinará para todo sempre.